na partitura, os primeiros sopranos continuam na página 99, compasso 14, e na partitura do corista, página 41, compasso 14.